tá tocando pra fazer mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Nave do som voltou, é o poderoso Rubi. Nave do som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Para fazer de sua noite o maior show de sua vida. Por te amar pra sempre, meu amor. É só provar que você me ama. Eu senti que você não quer. Por um guerreiro do Chawa. Onde se anda, estou. Essa união, e o dono guerreiro do Chawa, falando de amor, a família é ideal, todo guerreiro do Chawa, os garotinhos do reggae, eu vou com você, amor, vou com você, amor, a família é ideal, todo guerreiro do Chawa, os garotinhos. Banda Mega Team, ai Dudu. Por te amar pra sempre, meu amor. É só provar que você me ama. Eu senti que você não quer. Que você não quer. Chawa, Chawa. Um DJ anda se tocando. DJ Mauri no comando. Nessa união, e o dono guerreiro do Chawa, falando de amor. A família é fidea. Todo guerreiro do Chawa. Os garotinhos do reggae, eu vou com você, amor. Os garotinhos do reggae, eu vou com você, amor. Thank you. sou pra ninguém. Por isso é que isso não pode me render. Então vamos acabar, não deixar de só trabalhar. Não tem porque existe no eu, mas não porque ninguém é o céu. Não me diz que amor, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso é que isso não pode render. Vamos parar de entregar, procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, não vamos inventar só. Amigo, sempre contou comigo. Segredo entre nós era proibido. A gente contava tudo quando a gente conversava. Você me falava até com quem ficava. Agora corro perigo, tomei flecha do cupido. Confesso, eu não sei se vai ficar comigo. Eu não sei se eu te conto, não sei se eu te falo. Amiga, me perdoe, tô apaixonado. Eu já tentei te ligar, já tentei te explicar. Confesso, tá difícil de falar. Eu tô criando coragem pra não perder a amizade. Agora vai ter que escutar. Eu quero você, eu quero te chamar de amor. Eu quero você, o teu jeitinho ele me conquistou. Eu quero você, eu quero te chamar de amor. Eu quero você, o teu sorriso ele me conquistou. Olha só o que foi acontecer comigo. Eu fui me apaixonar logo pela minha melhor amiga. E agora, o que é que eu faço? Eu tô perdido. A gente sempre foi amigo, sempre contou comigo. Segredo entre nós era proibido. A gente contava tudo quando a gente conversava. Você me falava até com quem ficava. Agora corro perigo, tomei flecha do cupido. Confesso, eu não sei se vai ficar comigo. Eu não sei se eu te conto, não sei se eu te falo. Amiga, me perdoe, tô apaixonado. Eu já tentei te ligar, já tentei te explicar. Confesso, tá difícil de falar. Eu tô criando coragem pra não perder a amizade. Agora vai ter que escutar. Eu quero você, eu quero te chamar de amor. Eu quero você, o teu jeitinho ele me conquistou. Eu quero você, eu quero te chamar de amor. Eu quero você, o teu sorriso ele me conquistou. DJ Wedjam.